Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso Café Brasil, que adora celebrar a vida, hoje tem uma péssima notícia. Todos vamos morrer. É sim, afinal a morte faz parte da vida, não é? A questão é saber como morreremos, de morte morrida ou de morte matada. Pelo jeito vai ser torrado, né? Para começar, uma frase do filósofo grego Epicuro. Por que ter medo da morte? Enquanto somos, a morte não existe. E quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O programa de hoje tem como base o texto O que vai ser, morte morrida ou morte matada? De autoria de Alex Soleto, que escreve as iscas científicas nas iscas intelectuais do portal Café Brasil. Ao fundo, ouviremos Voo das Garças, com Zé Coco do Riachão. Tem uma péssima notícia. Todos morreremos. É uma afirmação comprovada cientificamente. Há notícias, inclusive, de pessoas que nunca morreram na vida e que agora estão morrendo. Morte morrida é uma morte natural. Infarto, diabetes, um mal súbito ou Deus que assim a quis. Morte matada é causada, geralmente, por outrem. Assalto, amante ou cônjuge, veneno ou briga de herança. Mas, nesta mórbida classificação, há uma morte que fica aí, meio que no limbo daquelas duas primeiras. É o suicídio. Como classificamos filosoficamente o suicídio, hein? Filosoficamente, o suicídio é a morte intencional de si mesmo. Na minha opinião, não muito filosófica, acho que há um pouco das duas outras modalidades no suicídio. Mas os tradicionais tiro na têmpora ou secção dos pulsos, você pode evitá-los. Andar a 150 km por hora nas estradas deste país, por exemplo, as suas chances de suicidar se aumentam. Andar de avião a 10 mil metros de altura também. Xingar o seu delegado ou não pagar o traficante, idem. Enfim, temos níveis de riscos. Bem, vamos logo ao lead da matéria, senão vocês desistem, e com razão. O assunto é polêmico. Vamos falar de dois temas, entre os que mais produzem manchetes de jornal: efeito estufa e aquecimento global. Antes, alguns esclarecimentos. Efeito estufa, que diabos é isso, hein? Na verdade, o ser humano não estaria fazendo essa pergunta se não fosse o tal efeito estufa. Ele está lá, na atmosfera, há alguns bilhões de anos, e é responsável pelo equilíbrio térmico do planeta. Protege-nos e nos aquece. Sem ele, o planeta seria cerca de 30 graus centígrados mais frio. Não criamos nada. A natureza o inventou. É composto de vapor de água, dióxido de carbono, gás metano, ozônio e outros. Nós o inflacionamos, o que é um pouco diferente. O efeito funciona como se fosse uma estufa de plantas. Seus gases, vidros, são transparentes e deixam passar a luz do sol, aprisionando parte dela em seu interior, a superfície terrestre. Uma outra parte é refletida pela Terra de volta à atmosfera, onde é absorvida pelos gases estufa, aquecendo-a. Atualmente, as queimadas e os desmatamentos são os maiores emissores de dióxido de carbono aqui no Brasil. As queimadas ou os troncos abandonados jogam grande quantidade de gás carbônico no ar. Para piorar, o desmatamento diminui a área florestal, que, se sabe hoje, absorve o dióxido de carbono em grandes quantidades. Parte desse gás, o ser humano e os animais jogam no ar naturalmente, como, por exemplo, nossa respiração. No caso dos animais, o gado brasileiro, que chega a quase 200 milhões de cabeças, é responsável por 10 milhões de toneladas de gás metano, flatulência, expelido sem nenhum pudor. Bem, aqui eu tenho que dar uma pausa no texto do Alex Soleto. Ele está falando de gases expelidos, ele fala de puns, ele fala de peidos. Pois eu trarei agora uma loucura tropicalista, da qual pouca gente se deu conta. Do disco Caetano Veloso, de 1969, uma canção experimental chamada Acrilírico. O arranjo é do maestro Rogério Duprá, que, viajando nas loucuras psicodélicas de 69, colocou um peido de sua autoria no meio da música. A música é difícil, na verdade é um saco, mas se você prestar atenção, ouvirá a molecagem dos tropicalistas. Olhar colírico. Lírios plásticos do campo e do contracampo, telástico cinemascope. Teu sorriso, tudo isso. Tudo ido e lido e lindo e vindo do vivido na minha adolescidade, idade de pedra e paz. Teu sorriso quieto no meu canto. Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido. Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido, consumado, ato do amor morto, motor da saudade. Opa, ouviu? Pois é, e os generais nem perceberam. O pum da música popular brasileira, há muitos anos ajudando a piorar o efeito estufa. E seguimos com o texto de Alex Soleto ao som de Fogo Foguinho, de Chiquinha Gonzaga. Pesquisas recentes mostram que o fator desmatamento ultrapassou as emissões de dióxido de carbono provenientes da queima de combustível fóssil no país. Na mesma linha do pensamento, o pesquisador e geólogo americano William Rudman sustenta a tese de que a agricultura, há quase 8 mil anos atrás na China, disparou o gatilho do desequilíbrio do efeito estufa. Como ele sabe disso, hein? William e seus companheiros, em experimentos na Antártida, perfuraram a capa gelada que forma a calota polar e retiraram amostras na forma de tarugos de gelo, acumulados anos a fio em camadas sobrepostas. Analisando-as, puderam constatar através das bolhas de ar contidas em seu interior como era composta a atmosfera em determinada época ou período da história do clima da Terra. Os resultados mostram que há mais de 400 mil anos o clima vinha mantendo uma sequência regular de concentração de metano. Por volta de 700 partes por bilhão entre as eras glaciais e os períodos de maior temperatura terrestre. Atualmente, estamos atravessando um período interglacial. Seguindo essa tendência, hoje, essa concentração deveria estar na casa dos 450 partes por bilhão. Mas há uns 5 a 8 mil anos atrás, houve uma guinada e a marca voltou a 700 partes por bilhão, exatamente pouco antes da Revolução Industrial ter início. Com o gás dióxido de carbono, aconteceu o mesmo fenômeno. A única novidade ocorrida naquela época foi o início da agricultura criada pelo homem. A Rita Lee com Lucinha Turnbull em Mamãe Natureza, rock da melhor qualidade de 1974. Escuta só a guitarra. no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. Os primeiros desmatamentos foram feitos nas regiões da Europa e sul da Ásia. Essa data coincide exatamente com a variação incomum dos níveis de gás metano. Estes poucos exemplos mostram que, no mínimo, a mídia, as ONGs, governos e outros interesses não estão contando a história corretamente. Portanto, não é 100% seguro apontar que somente o homem é responsável pelo efeito estufa. Há mais componentes em jogo. Mas é preciso que se tenha melhor estudo a respeito, mesmo porque as autoridades perdem-se no meio de tantos interesses, acabam acomodando se nada é feito efetivamente. Para o nosso azar, herdamos a responsabilidade de impedir o avanço acima do tolerável das emissões dos gases estufa. É como se nossos antepassados estivessem pouco a pouco enchendo um copo com água e agora nos passassem dizendo: cuidado, ele não pode transbordar. O aquecimento global é outro assunto polêmico. O que se divulga hoje é que ele, o aquecimento global, deve-se a emissões dos gases estufa produzidos por nós. Se considerarmos somente os últimos, vamos dizer, 200 anos, até que faz sentido. Mas se examinarmos os últimos 800 mil anos, veremos que o clima sempre teve altos e baixos e que os picos de altas temperaturas repetem-se em intervalos de mais ou menos 200 mil anos. Ao que parece, o efeito estufa e o aquecimento global não têm tanta relação como tentam passar a nós, os incautos. Há inúmeros fatores que influenciam as variações climáticas do nosso planeta hoje, assim como no passado. Por exemplo, existem indícios que as camadas atmosféricas, a estratosfera, acima das do efeito estufa, vêm esfriando. Ao que parece, numa tentativa da natureza de equilibrar as temperaturas globais e diminuir o buraco de ozônio. Assim também, os cientistas sabem que algumas órbitas terrestres influenciam a temperatura do planeta. Por exemplo, o pouco conhecido movimento de precessão da Terra. Ele lembra um peão quando está prestes a parar de rodar e começa a girar angulado em seu eixo antes de cair. Este é um dos movimentos que modificam o clima terrestre a cada 11 mil anos. Mas não vamos ser condescendentes. Ao que parece, a humanidade está apontando para um suicídio coletivo. Assim como todos nós morreremos, tudo no universo tem a mesma saga: nascer, viver e morrer. Não importa quanto tempo isso demore. E o Sol também? Então vocês devem estar perguntando: tudo é tudo. No que diz respeito ao ser humano, é a morte do Sol que nos interessa. Para nós, ele está bem velhinho. São 4,5 bilhões de anos, ou seja, metade de sua vida. Isso significa que a vida, como a conhecemos, tem no máximo de 1,5 a 2 bilhões de anos de existência. O Sol é uma estrela que queima combustível atômico, mais precisamente, transformando átomos de hidrogênio em átomos de hélio, por fusão nuclear. São 4 hidrogênios formando um hélio, liberando uma parte em energia que nos proporciona a vida. Conforme a quantidade de hélio vai aumentando, o Sol vai se tornando mais brilhante, mais quente e maior. Aí sim, teremos um efeito estufa de verdade. Como o Sol já fez com Vênus.